Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical. E é bom, né, estar aqui toda semana renovando esse papo com você, essa troca de ideias e ouvindo e compartilhando, sobretudo, a boa música popular brasileira. É para isso, então, que eu convido você agora a ficarmos juntos nessa próxima hora ouvindo a boa música popular brasileira. E no programa de hoje, como sempre, nossos quadros tradicionais, o Dois Tempos, vamos focalizar hoje o cantor, compositor, arranjador, maestro Antônio Carlos Jobim. Muito bom. Também o nosso papo nutritivo, e eu quero saber já da Denise qual o assunto de hoje do papo nutritivo. Então, hoje no nosso papo nutritivo, vamos falar com o pessoal que tem aquela barriguinha. Vocês sabiam que alguns alimentos podem colaborar para que ela aumente? É o seu caso? Então, junte-se ao apresentador do programa e ouça o nosso papo nutritivo de hoje. Essa barriguinha é charme, essa barriguinha é charme. Também não está tão grande assim, nem está tão grande assim. Mas é bom cuidar para que ela não aumente, né? Então é isso, se você tem alguma dúvida sobre nutrição, se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, também, se você quer fazer seu pedido musical, seus comentários, suas críticas, seu pedido musical, você pode até fazer de viva voz também, se quiser. Basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail com a sua voz, seu pedido musical, e a gente coloca aqui no ar. O endereço para isso tudo é o batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o programa de hoje relembrando com o grupo A Tribo, de Nelson Ângelo, sei lá. Ouvimos com A Tribo, de Nelson Ângelo, sei lá. Né? Bela recordação, né? Anos 70, início dos anos 70, muito legal. Agora vamos atender ao pedido que vem lá de Brasília e é da nossa nutricionista Denise Braga. Ela pediu para ouvir, através do bate-papo musical 1@gmail.com, Jorge Versilo cantando dele Melhor Lugar. Denise, você pediu para ouvir e já está ouvindo. Thank you. Se fosse por mim eu ficava, mas vê como tudo lá fora mudou. O tempo passou feito um louco, quebrando as vidraças, e a gente ficou aqui sem ter bem pra onde ir, por medo, preguiça, aqui ilhados por nós, sequer rastreados por nenhum radar. Aqui parecia ser o melhor lugar. Quem disse que a gente precisa perder um ao outro pra se encontrar? Se nada nos prende ao passado, não é o futuro que vai separar. Enfim, encosta teu barco em mim, que o sol já se pôs. A sós o mundo termina na fina fronteira dos nossos lençóis. Em nós espalham-se os laços, desfazem-se os nós. Sonhamos paisagens, compramos passagem e nunca voamos pra lá. Enfim, passei a tua boca em mim até me calar. Aqui ainda parece o melhor lugar. Sonhamos paisagens, compramos passagem e nunca voamos pra lá. Passei a tua boca em mim até me calar. Aqui ainda parece o melhor lugar. Chafara sada papiri, babada barase tride, adanam you know, lever oder no, sibirabiru to never know. Never know alone. Ouvimos com Jorge Versilo, dele atendendo a nossa nutricionista Denise Braga, Melhor Lugar. Ok, Denise, obrigado pela sua participação e continue sempre participando com a gente com seus pedidos musicais. Na sequência, vamos atender a mais um pedido musical que vem de Porto Alegre, da Flávia Fogaça. Ela pediu para ouvir com Roberto Ribeiro, Todo Menino é um Rei, de Zé Luiz e Nelson Rufino. Flávia também pediu para ouvir e já está ouvindo. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Por cima do mar, caiu no chão, eu naveguei.

De Edinho e Hélio Matheus, ouvimos na voz da Vanusa, Comunicação. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 1927, mudando-se logo em seguida com a família para Ipanema. É um dos nomes que melhor representam a música popular brasileira na segunda metade do século XX. Pianista, compositor, cantor, arranjador, violinista às vezes. É praticamente uma unanimidade quando se pensa em qualidade e sofisticação musical. Aprendeu a tocar violão e piano, tendo tido aulas, entre outros, com o introdutor da técnica dodecafônica no Brasil. Pensou em trabalhar como arquiteto e chegou mesmo a se empregar em um escritório, mas logo desistiu e resolveu ser pianista. Tocava em bares e inferninhos em Copacabana no início dos anos 50, até que em 1952 foi contratado como arranjador pela gravadora Continental. Além dos arranjos, também tinha a função de transcrever para a pauta as melodias de compositores que não dominavam a escrita musical. Por essa época, começou a escrever suas primeiras composições. As primeiras músicas gravadas foram Incerteza e Teresa da Praia, em 1954. Foi o primeiro sucesso. Depois disso, participou de gravações e compôs com Billy Blanco, Dolores Duran, Vinícius de Moraes, que se tornou um de seus parceiros mais constantes. Fez parte do núcleo embrionário da Bossa Nova. O disco Canção do Amor Demais, em 1958, com composições suas e de Vinícius, cantada por Elisete Cardoso e acompanhada pelo violão do João Gilberto em algumas faixas, e orquestra, é considerado o marco inicial da Bossa Nova. Pela originalidade das orquestrações, harmonias e melodias. No mesmo ano, foi a vez de Silvia Telles gravar Amor de Gente Moça, um disco com 12 músicas suas. Entre elas, Só em Teus Braços, Dindi e A Felicidade. Foi um dos destaques do Festival de Bossa Nova do Carnegie Hall, em Nova York, em 1962. No ano seguinte, compôs com Vinícius um de seus maiores sucessos e possivelmente a música brasileira mais executada no exterior, Garota de Ipanema. Nos anos de 1962 e 63, a quantidade de clássicos produzidos por ele é impressionante. Samba do Avião, Só Danço Samba, Ela é Carioca, O Morro Não Tem Vez, Inútil Paisagem e Vivo Sonhando. O sucesso de suas músicas fora do Brasil o fez voltar aos Estados Unidos em 1967 para gravar com um dos grandes mitos americanos, Frank Sinatra, no fim dos anos 60, depois de lançar o disco Wave, com a faixa título e diversas outras instrumentais, participou de festivais no Brasil, ganhando inclusive o primeiro lugar no terceiro Festival Internacional da Canção da TV Globo, com Sabiá, parceria com Chico Buarque, interpretado por Sinara e Cibele, do Quarteto em Si. Sabiá conquistou o júri, mas não o público, que vaiou ostensivamente a música diante dos constrangidos compositores. Aprofundando seus estudos musicais, adquirindo influências de compositores eruditos, principalmente Villa-Lobos e Debussy, prosseguiu gravando e compondo músicas vocais e instrumentais de rara inspiração, juntando harmonias do jazz e elementos tipicamente brasileiros, fruto de suas pesquisas sobre a cultura brasileira. É o caso de Matita Perê e Urubu, lançados na década de 70, que marcam a aliança entre a sofisticação harmônica e sua qualidade de letrista. Seu último CD, Antônio Brasileiro, foi lançado em 1994, pouco antes da sua morte, em dezembro, nos Estados Unidos. Biografias foram lançadas, entre elas, Antônio Carlos Jobim, O Homem Iluminado, de sua irmã Helena Jobim. Antônio Carlos Jobim, Uma Biografia, de Sérgio Cabral. E Tons sobre Tom, de Márcia Sesimbra, Tarek de Souza e Teci Calhado. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza o cantor, compositor, pianista, arranjador Tom Jobim. Vamos ouvir, de 1968, de Chico Buarque e Tom Jobim, Sabiá. E Falando de Amor, de 1980, com Tom Jobim. Thank you.

Ouvimos com Beto Guedes, do Lennon e McCartney, a versão é do Beto Guedes, Lágrimas de Amor. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Vocês sabiam que alguns alimentos podem favorecer o aumento daquela barriguinha indesejável? Pois é, é sobre isso que vamos falar hoje no nosso Papo Nutritivo. Toma cuidado, malandro, tô lhe avisando, sua barriga já está atrapalhando, olha aí. Alguns alimentos favorecem a produção do hormônio chamado insulina, lá no pâncreas. Esse hormônio é responsável por colocar a glicose presente no sangue dentro das células, gerando energia para as nossas atividades do dia a dia. Porém, se algum problema hormonal ou consumo excessivo desses alimentos que estimulam a produção de insulina no pâncreas, pode acontecer de desenvolvermos o que chamamos de resistência à insulina e futuramente virar uma diabetes. Esse desequilíbrio hormonal pode gerar vários problemas à nossa saúde, como por exemplo a lipogênese, que é exatamente o acúmulo de gordura abdominal. Também aumentamos a produção do hormônio chamado grelina, responsável pelo apetite, diminuindo consequentemente o hormônio chamado leptina, o hormônio da saciedade. Então, em resumo, o excesso de insulina, além de poder levar o pâncreas à falência, também aumenta a lipogênese, que é o acúmulo da gordurinha abdominal, diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, aumenta o hormônio grelina, que é o hormônio da fome, e também coloca mais glicose dentro das células, favorecendo o aumento de peso. Então, vamos conhecer quais são esses alimentos. A farinha branca refinada, aquela usada para o preparo de pães, bolos, massas em geral, biscoito. Também podemos citar o arroz branco e os doces de uma forma geral. Esses alimentos, por não conterem fibras, caem rapidamente na corrente sanguínea, fazendo com que a glicemia aumente rapidamente, estimulando a produção de insulina. Então, devemos dar preferência aos alimentos integrais. Também podemos citar a gordura trans, presente nos biscoitos recheados, produtos industrializados, pipoca de micro-ondas, bolos industrializados, também as gorduras saturadas, presentes na pele de frango, gordura, carnes gordas. E se por um lado alguns favorecem o aumento da barriga, outros podem prevenir, como os alimentos ricos em fibras, como eu já falei. Também devemos dar preferências às gorduras boas, como a monoinsaturada, presente no azeite extra virgem, castanhas, nozes, amêndoas, e também as poliinsaturadas, encontradas no salmão, na sardinha, atum, além da semente de chia e linhaça. Outro grupo muito importante são os antioxidantes, pois a gordura abdominal produz uma substância tóxica chamada citocina, que causa a inflamação das células, e os antioxidantes vão protegê-las. São fontes de antioxidante frutas, verduras e legumes, principalmente os de cor verde, vermelho, roxo, amarelo e alaranjado. Esse acúmulo da gordura abdominal, ou visceral, como também chamamos, não traz problemas só de estética. Também pode se desenvolver o diabetes, doenças cardiovasculares, além de envolver órgãos como rim, fígado e intestino. Para medir a circunferência da cintura, devemos passar a fita métrica na altura do umbigo. Para homens, o ideal é até 102 centímetros e mulheres 88. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. bem, eu ainda não tô barrigudo, ainda não tá me atrapalhando, mas é bom cuidar e seguir as dicas da Denise, porque antes que fique, né? Muito bem, então é isso. Tivemos a dica da nossa nutricionista Denise Braga para não criar aquela barriguinha, ou para quem já tem, se cuidar e de repente tentar reverter o quadro para que não atrapalhe tanto, né? Eu aqui estou bem longe disso ainda. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui esclarecer no próximo programa. Também por este e-mail você pode sugerir quem você quer ver aqui no nosso Dois Tempos. Você pode enviar sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você também pode fazer seu pedido musical e também pode fazer suas críticas e seus comentários, ok? Também, se quiser fazer elogiozinho, faz bem, né? Bom sempre, né? Todo mundo gosta de elogio, né? Mas é isso, então o e-mail para isso tudo é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir o Gilberto Gil cantando dele, Aqui e Agora. Uma belíssima canção, uma belíssima letra e um arranjo muito gostoso. Essa canção é da metade dos anos 70. Vamos conferir? Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde indefinido, agora que é quase quando, quando ser leve ou pesado deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa. Agora, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde a cor é clara, agora que é tudo escuro, viver em Guadalajara. Aqui, longe, em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9, sentir a questão de pele. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo e agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, aqui perto passa um rio. Agora eu vi um lagarto morrer. Deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo, agora dentro de instantes,

morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Ouvimos com Chico Buarque, Milton Nascimento e MPB4, do Gilberto Gil, Cálice. E eu falei que essa canção foi do final da década de 70. Na verdade, ela foi gravada no álbum do Chico Buarque no final da década de 70. Se não me falha a memória, é 1979. Mas ela é do início dos anos 70. A composição é do início dos anos 70, 71, 72, por ali. Chegando à reta final do nosso encontro de hoje, eu vou convidá-los então a ouvir, fechando o programa, Danilo Caymmi. Eu gosto muito da família Caymmi. Ele vai cantar do Marcos e do Paulo Sérgio Valle, Certas Loucuras. Não fique assim, tão perto de mim. Você já conhece esse meu coração. Afinal, se você for embora, pra que repetir tudo agora? Não quero sofrer, me deixe esquecer. Não tente acender outra vez a paixão. De repente você aparece, e o que eu tinha medo acontece. Um abraço, um verso deixado no meio. Delírios, loucuras, um leve roçar nos teus seios. Um gesto, palavras, no peito os mesmos anseios. Loucuras, desejos, te amando por todos os meios. Outra vez eu aceito os teus laços, outra vez eu te abro os meus braços, porque tudo que eu sei é que eu quero você. Eu aceito os teus passos, outra vez eu te abro os meus braços, porque tudo que eu sei é que eu quero você. E assim fechamos o nosso bate-papo musical dessa semana. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora. Quero agradecer a Denise, a Flávio e o Regivaldo que participaram do programa de hoje. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Convidá-los a participar pelo batepapomusical1@gmail.com. Com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do repertório para o nosso especial do mês, programa que vai lá na última semana de cada mês. Também a sua sugestão para o nosso Dois Tempos e a sua dúvida para o quadro Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo em embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Pai, é, pai.